existe mais. Meu coração fala por mim, dos sonhos tão cheios de paz, dessa paixão que não tem fim. Baby, te amo, quero você.